Virginia Vetsa. Cinch. Do 5 acionado para o táxi com 165 bora. Autonomia 3 horas e 20 alterna Confins. O 715 autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10 Chime Torre 118.3, ajuste 1014. Cruzar táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 2183, ajustado 1014, gol no 715. Número 07, decolada 18, controle 119, decimal 8, boa viagem. 19-8, controle, gol 1-607, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol 1-607, decolou na Itael de Nerna, na sua escuta. Gol 1-607, contato radar, suba ao nível 360, saída da Elza Sodiné. 360 da Eldiner, gol 1607. Com 167 a bordo, 3 horas e 41, alterando Confins para o táxi. 3517, ajuste 1014, está autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10 como número 2 agora. Quando lá chame torre 118.3, tem um bom voo, então 3517. Gente, Índia e Alfa como número 2. Quando pronto, no 0-208-3-3-5-7, obrigado, bom dia. Alô, gol no 897, na posição no 0, por diante. Autorizado, gol no 897, reporte táxi. Para táxi, no 8. No 7, no 5, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 200 graus, 08 nós. Autorizado alinhar e decolar, no 0, gol no 7, no 5. Salvador, está 3153 no 03, pushback e acionamento. 3153 no 03, autorizado em reporte táxi. Livre, vai reportar para o táxi, 3153. 10 milhas para esta formação. Sim, tem o número 07. Salvador, Gol 9804, pushback acionamento na posição 7. A 35 no 7, autorizado a alinhar e manter pista 1-0, o ajuste 1-0 no 4. Ciente, alinha, mantém 1-0, 35, 1-7. Copiou, Gol 8-0-4? Copiou, autorizado, 8-0-4. Gol no 7, 1-5, decolado aos 2-3, controle Salvador, 1-9, decimal 8. 9-8. Controle Salvador, Gol 9-7-1-5. Gol 7-1-5, contato radar, sinal nível 360, saída gole, transição fita. Valeu, fita 360, 9-7-1-5. A 35, 1-7, autorizado decolar, pista 1-0, vento 200 graus, 09 nós. 35, 1-7, está iniciando. 1-2-8-8, poderia confirmar a alternada? 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, alternada Recife, Gol 1-6-0-7. Bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, T3179, informação Índia, Guarulhos. T3179, Guarulhos, confirme o horário do plano. 1045. E o nível? O solicitado foi o 320, máximo 36. Gente, aguarde cópia da 3179. Controle Salvador, bom dia, TAM 3517, decolado, gole. TAM 3517, contato radar, suba ao nível 340, saída gole, transição fita. Gole ou fita 340, TAM 3517. Para o táxi, Gol 1804, 191, a bordo, autonomia de 4 horas, Atena Campinas. 1804, autorizado táxi via Juliette Alfa, quando no ponto de espera da 10, chame a torre 118.3, tenha um bom voo. Juliette Alfa, no ponto de espera 231804, bom dia. Bom dia. Táxi Salvador, tá 3153 com 1.68 a bordo, 4 horas 3:55 alterna Campinas. 3153, aguarde para iniciar o táxi através do portão 04. Claro. O Gol 1897 para o táxi, está com 3 horas e 3 minutos alternando Campinas, 177 a bordo. 177 a bordo? Confirma. 1897 7, autorizado inicial táxi até o través do portão 612. Ele tá em seu através do 612, 1897. Pan 3153, após a passagem da aeronave da Gol à sua direita via Alfa, está autorizado a prosseguir Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 quando lá torre 118-3 como número 2, Pan 3153. Número 2, após o Gol e pronto 183, 1153. Golo 715, chame Recife 1288, aperta 3325. 288-3385. Oi, Salvador Gol 1904, bom dia. Meu Eco Índia para Nanuk, Minas Gerais, no pátio, confirma o pátio e a pista que decola, o Romeu Eco Índia. Alinhar e decolar, pista 10, vento 230 graus, 119, o ajuste 10, 14. Ali decola a pista 10, 1804. Através 06, gol no 6, 1897. Confirme por gol 1897, moção? Zé Almeida. Está autorizado a prosseguir Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá torre 118-3, com voo gol 1897. Juliette Alfa, ponto de espera da 23, gol 1897. Tá bem, está pronto. Sandy, tá 3153, observando rolagem do Boeing 737 da Gol, está autorizado a alinhar e manter pista 10, o ajuste 10, 14. Tem 14 agora, após o Gol ali mantém na 10, tá 3153. No 3597, Recife 1288, aperta 3325. 288-13325, 3517. Decolado aos 31, controle 119-8. 198-1804. Confirme. Contato com o centro agora, aguarde. 3179 na escuta. 3179. O seu estimado para a decolagem? Aos 45. Seguinte. 1804. Obrigado. Pan 3153, é a 2. Prossiga. Em coordenação com o centro, ele restringe a sua decolagem em 5 minutos, ciente? A partir deste momento, aguarde mais 3 minutos na posição para início da decolagem. Ciente, aproveitando que tem tempo então, o senhor coordenaria a curva esquerda após a decolagem? com o controle, a fim de evitar formações no peso. Aguarde, iremos coordenar, em mais um minuto daremos a resposta. Obrigado. Capital Ground, bom dia, American 980. Bom dia, gol 897, temos próxima posição da 1-0. Gol 897, mantém o tanque de espera, aguarde para o decolagem número 2, ajuste no 014. Standing by. Terminou agora, está um pouquinho à esquerda da saída aqui, da rota da saída 1804. Sim, esse 1804, vem na Projidael, 1804. Projidael, 1804. Como a Queen poderia confirmar a radial e dado de saída? 325, aguarde cópia, Romeu Acuíndia. Confirme o nível solicitado, Max Airwolf. Zero. Alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, boa noite, 97. A torre poderia acordar para a gente por vez esquerda, aposta para o gol no 897? 7, aguarde. Aguardando. São 3153, decolada aos 34, controle Salvador 119, decimal 8. Até 98, muito obrigado, bom dia, 3153. Oi, Salvador, bom dia, são 3153, a TAM decolou da 10, curva à esquerda para evitar formações conforme coordenação. Ciente da 3153, contato radar, suba ao nível 360, saída da EL. 360, TAM 3153. Transição de NER. Frequência do controle 1119.8, transponder 5153. TAM 3179, autorizando Guarulhos, a 10 curva direita, DL de NER, 350. Nível 340, 1119.8 e 5153. TAM 3179, correto, portão 02, chame pronto para o pushback e acionamento. Ciente que totava os slots pelo centro Recife, decolagem até os 54. Sim, decolagem até os 54, senhor. O meu Equinha, pronto, 4. O meu Equinha, autorizado no NUC, Minas Gerais, nível 1-0-0. Decolada pistão no 7, com curva à direita, subida da EL, após direto. Frequência do controle 1-1-9-8, transponder 5-1-2-5. Com o índio, o nível autorizado foi 1-0-0 e o transponder é o 5-1-2-5. Venha com o índio, confirme o PLB. 02 para acionamento, táxi e decolagem, torre 1-1-8-3, tenha um bom voo, Romeu com o índio. 30, vai manter a TAM 3153 por mais 10 milhas. Funcionamento, forte da bata, reporte táxi. Uno 897, decolado aos 36, controle 119, decimal 8. 98, grato, bom dia. Firme o horário do plano, Mike, é cuidado. Guarde, Mike, é cuidado. Então 9911 Recife 310, aguarde cópia. Controle, bateu o gol no 897, passando 3.400 bandeirinha. Gol no 897, contato radar, com nível 360, saída Gole Gonza. Gole Gonza, 360 no 897. Rotan 3179, gate 2, push. Autorizado em reporte táxi, Rotan 3179. Atimal táxi, Rotan 3179. American Airlines 980, sobre the ground. Então, curso 73. Obrigado. Zero, sobre the ground. Ingresso, pista 17. Como é que é que dá essa baixa? Mais Serra Golfo, confirme o pátio e a pista aqui da cola? Entende, aguarde. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, autorizado a alinhar e decolar pista 17, vento 2, 00 graus, 1 nós, o ajuste 10, 14. 3153, ordem. De imediato. Gente, autorizado. E30. Ok, estou debaixo. Guarde, Mike Echo Delta. Delta, estou entrando em contato com a sala ES que não recebeu seu plano no sistema, ok? Aguarde. No 897, chame Recife 288, alterno 3385. 388, 3385, grato, bom dia. No 897. Romeu, Romeu, Eco Índia, decolada aos 41, controle 119, decimal 8. Sim, chamará, obrigado. Controle de Salvador, bom dia. Papá Romeu, Romeu Eco Índia. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, chame o controle em 119, decimal 8. Desculpa, senhor. Sem problema. Serra Golfo, confirme o nível solicitado. Salvador, Papá Romeu, Romeu Eco Índia. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, contato radar, bom nível 100, saída da Elfa. 7, nível 100, nada eu, Romeu Eco Índia. só um nível, solicitado para Alagoas. Gente. Serra Golfo, informo que a partir de agora, dos 4-2, o Salvador está operando o instrumento, tá? Devido a condições meteorológicas. Te informo que necessito que entre em contato com a CLS para apresentar um plano de instrumentos aqui para pedir autorização ao Centro Recife. Com a CHG para modificação para voos instrumentos. American 980 Red Scott. American 980, go ahead. American 980 clear to Recife flight level 330 via Uniform Whisk 58. Departure runway 10 after left turn. Puka departure Alpha Charlie Juliet transition. Scope code 5166. Approach control frequency 119.80. We're back. Okay, American 980 clear to Recife flight level 380. Puka departure Rendezvous transition. Upper Whiskey 58. Squawking 5166, departure frequency 119.80. American 980, the route back is correct, coming back to ready to push and start. American 980, obrigado. Taxi 3179, 159, 410, alterando galhão. 3179, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, chame a torre. 118.3, com voo. Táxi, obrigado, ponto de espera 2314. Bom dia. Solo Salvador, bom dia, Webjet 709. 709 da Web Brasília, 340, guarde cota. Guarda. Pronto, 4. Autorizado Recife, nível 310, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10. Com curva à esquerda, subida Puka, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5155. Sobraus, 129, ajuste 10, 14. Temos decolagem pista 10, pista 3, 179. Da total, correto, parte 3, chame pronto para o cruzamento.